Sei, já não são meus. Vento levou tempos que não mais voltam. Então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci. Não construí o que planejei. Pouco abracei e não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer. Flores em vida enquanto é dia, enquanto a vida. Sei, já não são meus. Vento levou tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei? Só desilusão, reconheci. Não construí o que planejei. Pouco abracei, não ofereci perdão. Eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer. Flores em vida enquanto eu já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória pessoas que abandonei. Já não me esqueço, hoje ofereço. Flores em vida, enquanto é dia.